Aí. Eu sei que você merece algo melhor, tá ligado? Hoje. Eu sei que você quer alguém que te faça bem. Alguém que te faça bem também. Porém, sei que você já se cansou de quem nunca deu valor. E é claro, muito menos amor. Mas ele partiu, ele desertou. E eu tô aqui só pra dizer, eu tô pronto pra te dar o que possa faltar. Não vou vacilar agora que minha vez chegou. Você ligou, a linha deu ocupada. Você passou noites ali preocupada. Ele se divertiu numa farra em cada final de semana. Desculpa esfarrapada, mas ele agora é passado. É claro, e você vai querer seguir. Posso te ajudar até a conseguir. Eu te entendo, pois eu sei que você quer que te faça bem também. E se eu disser, meu bem, que sou eu, que sou eu, que sou eu. Eu sei que você quer alguém que te faça bem também. E se eu disser, meu bem, que sou eu, que sou eu, que sou eu. Baby, noite em claro, noite é claro que você queria estar com alguém do lado, junto, abraçado. Isso ele não pôde te dar. Mas se esse telefone hoje tocar, você atender e hoje topar, poder mudar o rolê e ver o sol nascer e desses problemas longe ficar. Garanto que vai ser bom de ficar, um presente pra te bonificar. E se você quiser parecer minha mulher e até com meu sobrenome ficar, porque eu sei que nenhum homem se pá vai ter o dom de te emancipar. Minha vida é a música, você é minha vida, então me deixa participar. Eu sei que você quer que te faça bem também. Se eu disser, meu bem, que sou eu, que sou eu, que sou eu. Eu sei que você quer me salvar. Meu coração tem tanto pra te falar. Preciso te encontrar pra dizer que quem você procura sou eu. Será que você pode me escutar? Te quero do meu lado, custe o que custar. E agora você já entendeu que quem você procura sou eu. Eu sou o que você quer.